Cruzeiro, você responde 5056, controle Salvador 1198, a torre 286. Protegimento correto, chama pro estacionamento azul 4208, no portão 3, pátio 1. Afirmo 4208. Estou em Salvador, está 3890, bom dia. Pronto, cópia. Pronto. 3890, autorizado Salvador Recife via Upper Whisky 58, nível 330 autorizado, LU perfil da saída Puca, transição Caju, recola pistão 1-0, primeira curva à sua esquerda, aciona 5560, controle 1119.8, torre 1118.62. 330 aprovado Recife, defaldo da 1-0, sobre esquerda na Puca, Caju, ingresso Upper Whisky 58, conforme o plano, transponder 5560. Controle 398 e acende 3890. Aciona 5560, TAN 3890. Cotejamento correto, chama para acionamento pushback. 5560, confirma. Chama para possibilidade, TAN 3890. Romeu, Romeu Golf, pronto, cópia. Na prevista Puca, transição Zipar. Puca, transição Zipar, Romeu, Romeu Golf. Gente? Foxtrot Sierra, o vento em Salvador, 050 graus, 04 nós, quem negar o 0 no 4, autorizado decolagem pistão no 7. American 980, taxi information, India. American Line 980, you're clear to taxi to hold point runway 10 via April number 1, India and Alpha. On hold point, call tower again on 118.6, KNH 1014. Okay, 1014, India, Alpha holding point 10, American 980. Mike Fox, start Sierra, decolada os 44, controle 119.8. Para pushback, aqui é Panamá. Mike Fox, Trot Sierra, decolada aos 44, controle 119.8. 19.8, Mike Fox Sierra. Confirme o último aeronave, chamou pushback. 4208 de azul, portão 3. Azul 4208. O senhor vai aguardar por gentileza um minutinho. A aeronave da American Line vai taxiar a sua cauda. Após o táxi da mesma, autorizado pushback e acionamento. Atento ao Boeing 757 da American Line. Ok, então após a passagem do 57 da América, 4208 do Azul, autorizado por track acionamento. Torre Salvador, muito bom, bom dia, 353, 16, agora 1 milha de externo visual. 353, 16, continue a aproximação, guardando autorização para pouso, cheque, tem vento em Salvador, 050 graus, 059, 353, 16. A gente vai reportar abaixo do travado, 53, 16. Patango Mike Bravo uniforme, prossiga. Sente, pronto, corre. Mike Bravo uniforme, autorizado Salvador, Sierra November, Oscar Charlie, via DCT Radial 319, ideal para saída, após VFR DCT. Realiza o perfil da saída Momo DCT, nível 180 autorizado. Decola a pista 17, primeira curva à sua esquerda. Aciona 5066, controle 119.8, torre 118.62. Autorizado pouso pista 1-0, vento 050 graus 05 nós. Pouso autorizado, 5-3, ah. Sonamé. Puxa, Sonamé, pista 3-8-9-0, mandou aí? 3-8-9-0, aguarde por gentileza um minuto, número 2 no setor. Aeronave da American Line vai taxiar, o azul no portão 3 vai iniciar o pushback, após o senhor irá iniciar o seu pushback. Ok, não aguarde a sua autorização, 3-8-9-0. Negativo. Por gentileza, repita a última transmissão. Sente, Mike Bravo, uniforme, cotejamento correto, confirme o pátio oxidestino. Sente, pressionamento, chama novamente 118.612, Mike Bravo uniforme. Tudo bem, Salvador, muito bom dia, Xenai 6200, próximo automático, já travado. 6200, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Continuar a aproximação na 6200. Tipo 53116, solo aos 48, livrou. Táxi via Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, tipo 53116. Alfa, reportará antes da Juliette. American 980, ready on runway 10. American Line 980, hold short, hold point, runway 10, please. Hold short, hold point, runway 10, American 980. China 6200, vento 040 graus 05, autorizado pouso pista 10. Teve pouso, China 6200. É 3890 na escuta da torre? Prossiga, amigo, 3890, após o início do táxi do azul, do Embraer da Azul taxiando, fazendo pushback a sua cauda, autorizado pushback e acionamento, o TAM 3890, após o táxi do azul a sua cauda. Ok, após o táxi do azul, está autorizado, TAM 3890. O meu Golf prossiga. Vai manter correção. Está autorizado o táxi até remota 13, pátio 1, 5316. Eu, pátio 1, remota na 3, 5316. Romeu, Golf, autorizado Salvador, Serra November, Golf November. Via Upresolu 10. Nível autorizado 250, realiza o perfil da saída PUCA, transição Zipar, decola pistão na 7, primeira curva à sua esquerda, aciona 5053, controle em 119.8. Acionamento correto, chama pro acionamento o Romulo Mogul. Do táxi via Índia Alfa no ponto de espera, chama a torre novamente, o QNH 10 no 4, azul 4208. Oxalana 200, solo aos 50, táxi via Alfa, porta antes da Juliette, por gentileza, Oxalana 200. Alfa, Juliette, 200. Runway 2, clear to line up and take off, runway 10, wind 060 degrees 5 knots, KNH 1014. Clear to line up and take off, runway 10, American 982. Continue a aproximação, aguardando autorização para pouso da aeronave, iniciando decolagem cabeceira 10. O vento Salvador 070 graus 05 nós, que é negão 10 no 4. Tantris 890, autorizado, puxa acionamento, bota chip pro táxi. Autorizado, Tantris 890. Mantém ponto de espera da 10, por gentileza. Sim, senhor, mantém ponto de espera fixo no caso, está 200. O 6200 está antes da Juliette. O Chinem 6200 vai manter posição antes da Juliette, aguardando o táxi do Airbus da TAM para ingresso no pátio. Seu portão é o 04. Afirmativo, vai manter antes da Juliette, aguardando o táxi da, do TAM 04, 6200. Airline 982, airborne at 53, departure control frequency 119.8. Switch to departure, American 980, 1-2. TAM 3663, vento em Salvador 060 graus, 05 nós, QNH 1014, autorizado por pistão 10. Vai ter que esperar ele iniciar o táxi, porque o pushback do Airbus da TAM bloqueia o seu portão, ok? Ok, então, mas tu escuta para reiniciar o táxi 6200. Então, Salvador, Índia Delta Papá? Índia Delta Papá, prossiga. Gente, um minuto com a Índia Delta Papá. O coordenado aí da Malaysia Telecom para o Papá, você? Confirme o último chamado. É o Papá, possível coordenado da Malaysia Telecom para a Índia Delta Papá? Gente, um minuto, por gentileza. Beleza. Azul 4208, ali mantém piscina zero, por gentileza. Ali mantém piscina zero, 4208. Contato Santana 3890, FLB 122, alterna Fortaleza 3:40 de autonomia. Usado o táxi via Índia Alfa no ponto de espera, chama a torre novamente, 118, desse não, 612, quem negar 1-0-4, então 3890. 1-0-4, livre táxi, Índia Alfa, reporte ponto de espera, tá? 3890. Oceania 6200, após o início do táxi do tão autorizado ingresso pátio, seu portão é o 4, o Oceania 6200. Estimativa, após o tão pátio, portão 4-0-0. Tanto 3663, táxi via Eco Alfa, reporta antes da Juliette, seu solo é o 5-6. Eco Alfa, Juliette, reporta antes da Juliette, tá 6-6. O Azul 4208, vento 050 graus 049, autorizado a decolagem piscina 0. Declaração de piscina 042-08. Foi o Sideral 9973, bom dia. Confirme a última aeronave que chamou a torre? Sideral 9973, Galeão 360. 3890, autorizado alinhar e manter pistão zero. Alinha e mantém alvo zero, tá? 3890. Estão na escuta da torre? Proceda! Por gentileza, o horário do seu plano. 11 horas. Azul 4208 decolado ao 058, controle 1998. 98, bom dia, 4208. Para ingresso, Juliette. TAM 3663, autorizado ingresso via Juliette, portão 02. Ok, Juliette, para o 0663. Doutor Gia, já recebeu o plano do Sideral? Calça Sfone às 10 da próxima. Sideral, confirma a matrícula? 9973. 3663, portão número 5, por gentileza. Seu portão foi mudado agora. Ok, então, portão 05, obrigado. Como é o meu golfe atrasado, o acionamento chama pro táxi. É o 9975, por gentileza, poderia informar onde apresentou a sua, o seu plano de voo, a sua CHG ou DLA? 9973. 9973, Sideral 9973, o senhor poderia informar onde apresentou a, o seu plano de voo? Curitiba. Vou verificar aqui aguardando o copo, Sideral 9973. Sideral 9973, informe destino. Galeão. Oi, Salvador, acho que não é 6225 no localize. Oxinei 6225, continue a aproximação, aguardando pista livre, aeronave vai iniciar a decolagem em 30 segundos, pista 1-0. O vento Salvador variável com 4 nós. 7-6225. Veloso. Torre, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Passou através de Pituaçu, está com 4 a bordo, intenciona pouso no pátio 5. Sim, o Guardião 02 tem condições de dar presente, ingressar atrás do tráfego passando o marcador externo para pátio 5. Afirmo, ainda quase do tráfego para a 10, Guardião 02. Agilizando manobras, Guardião 02, por gentileza. Agilizando as manobras, 02. Tantos 890, vento variável com 3 nós, autorizado a classe pistão 0. Decolagem do 10, 3890. Oi, Salvador, vão 922, 5 milhas do Na 6225, reporta na DA, por gentileza. Passar na DA, 6225. Na 6225, vento 030 graus 039, autorizado para o pistão 0, 6225. Autorizado com os 6225. Guardião 02, autorizado para uso pátio, no pátio 5, vento 030 graus 04 nós, que negão na 094, reporta no solo controlado. Autorizado, reporta no solo controlado do pátio 5, Guardião 02. Romeu, meu Golfo, autorizado táxi até a Ponte Ferreira da Papá, reporta pronto para ingressar na pista. No 920, informa o tráfego iniciando pouso pairado no pátio 5, não interfere com a sua aproximação no 90, Gol no 922. Gente, o 922 está passando externo, mas está travado. Oxinei 6225, seu solo 04 livra a pista pela direita, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, por gentileza. Livrando via Alfa, reporta antes da Juliette, 6225. Mike Bravo Uniforme, confirma o pátio. Gente, o Mike Bravo Uniforme autorizado acionamento, número 2. Correção, autorizado acionamento, chama para o táxi, o Mike Bravo Uniforme. O meu Golf autorizado ingresso, táxi via pista, reporta aliado ponto cabeceiro na 7, o meu Golf. Índia Delta Papá, prossiga. Aqui é a nossa autorização, senhor. Gente, seu solo ao 04, ao 05, ao acesso na frequência livre. O Papatango, Índia Delta Papá, está pronto, cópia? Prossiga. Papá, guarde cópia. Livre pouso para 922? 1922, vento 090 graus 05 metros, autorizado pouso por cima 0. Livre pouso. Oi, Salvador, bom dia, Papatango, Oscar, Oscar, Oscar. Oscar, Oscar Bravo, autorizado final do 17, porta 3 milhas final do 17, Oscar, Oscar Bravo. Oscar, Oscar Bravo, deseja pouso não no zero? Gente, dá presente, autorizado final da pistão no zero. Oscar, Oscar Bravo, aguardando autorização para pouso. Pronto, Bravo. A gente aguarde o Guardião 02, por gentileza. Salvador, bom dia, tá 3179, informação a Juliette, por exemplo, por favor, 360 Guarulhos. 179, aguarda um minuto pra copa, número 2. Atenção. Na Alfa, ótimo, Juliette, 6225. Também 6235, autorizado ingresso, remota 11, correção, posição 11, parte 1, o Xandão 6225. Posição 11, parte 1, 6225, não seria 01? Posição 01, correção, posição 01, o Xandão 6225. Tenente 01, 6225. O meu ligou oficiante, aguarde um minuto por gentileza. Tanto 3890, decolado 07, controle 19.8. Cosca Bravo, autorizado para o pistão na 0, vento 030 graus 04 nós. Autorizado para o pistão na 0, nosso Cosca Bravo. Cosca Bravo. Ativo, mantenha a posição, Guardião 02. Estou ali para o piso, 922. Foi o meu último que chamou a torre? 922 para o piso. No 922, seu solo foi aos 07, táxi via Alfa, reportante São Juliette. Alfa, reportante São Juliette, 922. Mike Bravo, me informe, aguarde um minuto, por gentileza. Índia Delta Papá, pronto, cópia? Profunda! Autorizado Salvador, Serra November, Índia Oscar. DCT, radial 026, nível 070 autorizado, realiza o perfil da saída Lotar, decola pista 35, aciona 5065, controle 119.8, torre 118.62. 5065, vai transportar a bola da 35, direita na saída lotal, 070. Onde é Delta Papá, está no 45, guarde a fora, pronto para o táxi. Delta Papá, guarde para o táxi, por gentileza. Salvador, total 9911, centro da Juliette. Total 9911, guarda número 2 para a Copa, por gentileza. Aguarda. Romeu, Romeu Golf, ciente, após a passagem de tráfego na final da 1-0, autorizado a decolagem em pista 1-7, o vento 0-0, 05 nós. Salvador, está 3179, depois do seu pushback acionado enquanto aguarda a copa. 3179, aguarda um minuto, por gentileza. Guardião 02, autorizado o táxi até o pátio do Graé. Autorizado táxi até o pátio do Grael, o Guardião 02. O vento 0 na 0 graus, 05 nós. Que negar na 0 no 4. Controle Salvador, muito bom dia, 5217. Autorizado após a passagem do Guardião, autorizado táxi até o ponto superior da 17, a porta para ingresso. Juliette, 922. Voo 1922, mantém posição de Juliette.